diamante eu chego na picadilha. Eu tô colando a pampa em alto astral, assim eu tô remando. Só quero paz, paz e alegria. Tem gente da gente, tem favela, tem periferia. Vim pra curtir aí, o baile tá firmão. O grau sou meu termômetro, prossegue a milhão. Saudação meu tristezão. Sem deixar cair as mina estigando, esbanjando sensualidade. Ei, fiquem lá, no barato na vontade, ok. Vou de rolê pro meio de salão, satisfação. Aí o do Sérgio, mais ali do break de chão. No mais estilo vai ter racha entre os b-boys. A expressão do movimento vai lá. Então é nóis, no moinho de vento ou no flare. No mesmo passo fiquei parado se puder. A mágica do hip hop em ação. Hoje eu tô legal, tirando uma onda e curtindo na moral. Sem treta, sem tiro, sem gambé pra embaçar. Cola aí rapaziada, o que liga é dançar. Sempre firme e consciente, com Deus no coração. Mano, Billy lá levado, escuta e sangue bom. Cante, dance, curta, não pense que acabou. Que acabou, que acabou. Mas eu dançava muito break antes. Abracadabra. A mágica do hip hop tem ação. Abracadabra. A sede de justiça nos envolve na missão. Lazer, diversão, objetivo, a conclusão da missão. Concepção do bem, ação pro gueto irmãozão. Faço campanha por nós, pela paz no salão. Compreenda a mensagem sem distorção. E não seja nossa autodestruição. Marionete manipulada, se existir guerra no baile atrás da nossa caminhada. No telão a decisão, adivinha. São Paulo e Corinthians, qual é o time que você se identifica? Torcedor, um amor pela camisa. Clima positivo, por descontraído. Eu vê, o meu parceiro tô na parede fazendo grafite. Então, Legolê, rap, break, grafite e público. Prossegue a festa da posse, onde os elementos caminham juntos. Abracadabra. A mágica do hip hop em ação. Abracadabra. A sede de justiça nos envolve na missão. Abracadabra. 288 é nós, organização. Abracadabra. Quadrilheiros pra representar Ribeirão Preto. Um salve pra cultura, o lume lá. Somos votos da organização. Abracadabra. Totalmente movido, representando o partido. Conforme a circunstância do destino, também sou pivô. O meu maestro DJ, a sinfonia da rua, amadurecendo nossa cultura. Do lado certo, no time certo, 2000 volts chegou. Joguei a corda pra subir, mas você se enforcou. Prossegue a rima, prossegue o salve na estrofe pra casa do hip hop comunitária, periferia norte. Cola pro choque, pro arrebento, interior é a cena. É MBL que farofeiro, mercenário, poeira. Fruta forte da puta que zoou o projeto. O sem atitude, sem moral, vem debater no verso. Traciona seu histerismo, liga o louco, recua a banca. Cadeia do Esperita, o E3 e Vila Branca. Diretoria de conceito, sobra cadabra nato. Tome cuidado, sistema, estamos organizados. A verdade nos guia, a corrente ninguém quebra. A família cresce a cada dia. Seja bem-vindo, CDI. Seja bem-vindo, OTCD. Seja bem-vindo, do gueto. Cola na grade, RDP. DJ!